Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje, sexta-feira, 26 de abril, e nós vamos tratar do Marco Civil da Internet. Esse assunto nós já falamos de Marco Civil da Internet aqui em alguns programas, em alguns temas livres, e é um assunto que está encruado lá em Brasília, no Congresso Nacional. Há interesses conflitantes, interesses de todos os lados, da iniciativa privada, interesses do governo e interesses dos usuários, que somos nós, o interesse da maioria, e que, infelizmente, não tem o peso que tem, o peso institucional que tem os outros lados da discussão. Esse processo de votação do Marco Civil da Internet na Câmara dos Deputados enfrenta um novo round em Brasília. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, voltou a defender mudanças no conceito de neutralidade de rede durante um encontro que ele teve essa semana com parlamentares da Comissão de Ciência e Tecnologia. Para muita gente, esse é um ponto sensível do projeto de lei, e a sua flexibilização significa, na verdade, um alinhamento mais próximo com as operadoras de telecomunicações, que são representantes das empresas, que, aliás, se apressaram em se reunir com os parlamentares na quarta-feira. Coube ao secretário-geral da Associação Hispano-Americana de Centros de Investigação e Empresas de Comunicação, Pablo Belo Arellano, explicar o que pretendem as teles latinas fazer com que a internet funcione com transparência, sem discriminação arbitrária, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Tudo isso nós vamos conversar aqui com o Marcelo Saldanha, que é presidente do Instituto Bem-Estar Brasil, está conosco aqui no estúdio, e mais algumas pessoas que participarão por telefone dessa discussão. É uma discussão, estamos tentando até o deputado Alessandro Molon, que é o relator, ainda é o relator desse Marco Civil da Internet lá na Câmara dos Deputados. E o Marcelo vai dizer agora, bom dia, Marcelo, antes de qualquer coisa. Bom dia, ouvintes, bom dia, Golo. Eu quero saber, Marcelo, como é que está essa situação? Primeiro você explica o que é esse conceito de neutralidade de rede, porque o ouvinte não está sabendo. A gente que usa internet, a gente está alheio completamente a essa terminologia, né? A essa nomenclatura da internet. Na verdade, a internet como um serviço, né, bem difundido e essencial, já fundamental, inclusive colocado como direito humano pela ONU, nós como usuários comuns, né, ainda temos uma visão muito superficial da importância e do que realmente ela representa. O termo, né, o princípio neutralidade de rede, na verdade é o que garantiu a internet hoje ser totalmente livre, né, e ser uma internet onde a gente consiga acessar todos os conteúdos, né, todas as plataformas, sem haver nenhum tipo de discriminação. Logicamente, o princípio ele vem sendo quebrado mesmo antes do Marco Civil, né, as empresas hoje já fazem isso por não ter ainda nenhum marco regulatório, né, que regre, né, é uma terra de ninguém, né? É uma terra de ninguém, nós estamos numa área cinza. Uhum. E aí o que acontece então, Golo? Você vê, por exemplo, esse pacote da TIM, né, que é Infinity Music, Infinity Redes Sociais, Infinity tudo. Isso já é uma quebra de neutralidade, porque você simplesmente vai ter um aparelho que vai limitar o seu acesso somente a acessar aquela plataforma, aquele site, onde, logicamente, ela deve ter um acordo financeiro para poder aqueles dados serem trafegados, né, numa velocidade melhor. Então, ela vai cobrar do assinante do telefone da TIM para ele acessar o Facebook, por exemplo? Mas isso é muito... O modelo de negócio que eles estão querendo com a quebra da neutralidade é muito melhor do que isso. Eles querem já cobrar do usuário que já paga, né? Os provedores de conteúdo, logicamente, também já pagam, porque eles precisam ter banda, né, de internet para poder prover os seus serviços e os seus dados, né, com maior velocidade. E além disso tudo, eles querem agora dizer o seguinte: olha, na internet nós vamos ter uma estrada comum, né, ali onde os dados estão trafegando, mas nós vamos vender um outro espaço agora, que é uma autopista de alta velocidade, uma autobahn, onde você vai ter que pagar mais para poder acessar determinados conteúdos. Então, por exemplo, se você quiser acessar os vídeos do YouTube numa velocidade maior, você vai ter que pagar mais por isso. Sei. Né? Então, eles estão querendo bitributar, vamos dizer assim, ou tritributar a internet para todos os lados. Querem fazer disso, na verdade, um modelo de negócio igual a TV por assinatura. Né? Quem tem mais dinheiro tem mais benefícios. Quem tem menos dinheiro está fora. Não tem benefício nenhum. Nenhum. Vai navegar na internet para pobre. E você usou essa comparação, essa analogia com a TV por assinatura, que é uma coisa também precária, ruim e que é cara, né? Quer dizer, porque se você fala em termos de Brasil, a gente tem uma realidade, mas se você joga esse cenário num contexto internacional, você vai ver que nós temos no Brasil, ainda estamos discutindo banda, ainda estamos discutindo 10 megas, é até 10 megas, 2 megas até 2 megas. Então, quer dizer, nós não temos um acesso como já está contratado, né? A gente, quando contrata, a gente não tem 10 mega. O cara diz, banda larga de 15 mega, não é. Não é. Como é que é? Explica isso. Na verdade, saiu uma matéria agora, semana passada, ou semana retrasada, não sei se era o Japão ou Coreia, um desses dois já estavam já difundindo para o cidadão comum 2 giga. 2 2 gigas. Dá vergonha a gente falar isso aqui, né? Eu tenho certo vergonha até de falar uma coisa. Não, a gente ri, né? O que vai fazer melhor rir do que chorar. Brasileiro tem dessas coisas, né? Marcelo, eu queria chamar a participação do Denis Getschko, que é o diretor-presidente da NIC BR, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, entidade civil sem fins lucrativos que implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil. Bom dia, Denis. Bom dia. Como é que você está acompanhando essa marcha e contramarcha lá em Brasília, essa situação lá, principalmente do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo? Bom, nós achamos que é fundamental que esse marco civil seja aprovado de uma vez por todas e lamentamos que às vezes exista, digamos, uma leitura enviesada do que está escrito lá e com isso se gerem argumentos e contra-argumentos a favor da quebra ou não da neutralidade, etc. Quer dizer, existe uma má definição do que é neutralidade na cabeça dos que eventualmente não gostam do marco civil, e isso é utilizado como argumentação contra ele. Então seria importante que essa discussão fosse colocada num plano bem claro e bem objetivo do que nós queremos dizer quando falamos em neutralidade, quando falamos em não monitoramento do conteúdo ou do tipo de tráfego, em não a acumulação de dados privativos e pessoais sem o consentimento do internauta, em suma. Eu acredito que o Marco Civil tem excelentes ideias nele e os que se opõem a isso têm um discurso confuso e bastante enviesado, que nunca fica claro exatamente qual é o ponto dele. Denis, onde é que você percebe que existem as contradições mais fortes? Onde é que os antagonismos são mais agudos nessa discussão? Bom, se pegarmos, por exemplo, a neutralidade que estava sendo comentado, a neutralidade é um negócio qualitativo, não é um negócio quantitativo. Quer dizer, quando nós falamos de neutralidade, eu não quero dizer que um quilo de feijão custa igual a 2 quilos de feijão. Mas eu digo que o feijão que você me vende tem que ser igual ao feijão que você vende para o João. Não pode ter caruncho no meu feijão e o dele ser um feijão mais velho ou mais novo. Então, é evidente que se você se transporta numa cidade, o táxi tem uma tarifa, o ônibus tem outra, o metrô tem outra. Mas o metrô não impede que você entre porque você é careca ou gordo. E o táxi não vai recusar a corrida porque você vai perto ou vai longe. Então, se você tiver uma situação que o táxi te diz, não, para onde você vai? Não, para lá eu não te levo. Isso é uma quebra de neutralidade, porque eu estou contratando um serviço que não devia entrar no mérito de onde eu estou indo ou não. Da mesma forma, se alguém me impede de entrar no ônibus porque eu tenho uma deficiência ou porque tenho um problema qualquer, isso é uma quebra de neutralidade. Isso não quer dizer que o táxi e o ônibus são a mesma coisa, mas quer dizer que cada um desses meios tem que ser neutro em relação ao serviço que presta. Quer dizer, isso é um princípio conceitual, né? É um princípio conceitual a quebra de neutralidade. E onde é que se aplica isso? Você está usando exemplos bem didáticos, bem claros para o nosso ouvinte, mas eu queria que você situasse isso, então, no âmbito da internet. Como é que a gente pode explicar isso melhor para o nosso ouvinte? Então, no âmbito da internet, se você quiser pegar um argumento, por exemplo, de operador, não, eles querem que a gente venda todos os serviços igual. Não é esse o ponto. É evidente que se você contrata 10 mega, você paga um valor, se você contrata 2 mega, você paga outro valor. Mas eu não quero que eles me interfiram no que eu faço com os meus 10 mega. Eu quero pegar 10 mega e gastar todos eles indo na Argentina, ou indo para o Chile, ou ficando no Brasil, ou vendo filme, ou vendo vídeo, ou contando piada. Isso é um assunto meu. Né? Quer dizer, eu acho que, da mesma forma que o taxista não pode entrar no mérito de qual restaurante que eu vou, e por que eu não vou no outro restaurante, se eu vou pedir feijoada, ou vou pedir macarronada, ele tem que me levar lá e me cobrar pela viagem, da mesma forma as operadoras têm que se ater aos serviços que prestam sem entrar no mérito do que está em camadas acima disso. É que na internet existe uma grande atração pela monetarização da informação, da mesma forma que o taxista podia vender, por exemplo, para um restaurante, o fato que ele vai tentar trazer mais fregueses para lá e com isso desviar fregueses que iriam para outro restaurante. Isso a gente não deve permitir que aconteça na internet. Certo, tá certo. Eu vou pedir para você ficar na linha aí, segurar um pouquinho, que eu queria falar com a Laura Tresca. Ela é jornalista e coordenadora do Núcleo de Liberdade de Expressão da Organização Artigo 19. Gostaria, Laura, que você explicasse essa organização e você entrasse exatamente nessa discussão do ponto em que o Demir parou, né? Que é essa questão de você ter a liberdade realmente e não ficar tutelado dentro da internet. Bom dia, Laura. Bom dia. Artigo 19 é uma organização voltada para a liberdade de expressão. Então, todas as nossas análises, nosso ponto de vista é para preservar a liberdade de expressão, né? E o livre fluxo de informações e ideias. Então, quando você quebra a neutralidade de rede e você, por exemplo, privilegia que certos conteúdos sejam carregados primeiro num site, né? Você está direcionando o olhar e a leitura da pessoa que vai acessar aquele conteúdo, e isso fere a liberdade de expressão, né? Então, por isso, a gente acha que tem que estar muito bem definido no Marco Civil o que é a neutralidade de rede. Né? E é claro que tem algumas razões técnicas que você precisa, né, inspecionar certos pacotes, né? E que aí nas camadas mais profundas da internet, né, você tem que inspecionar certas coisas, mas somente por razões técnicas. Né? Você não pode privilegiar certos conteúdos por outras razões, né? Então, hoje em dia, a gente está num contexto democrático, né? Em que você supostamente não tem certos interesses de privilegiar algumas ideias específicas, mas o que vai ser daqui 5, 10 anos, né? Se o contexto da gente muda, né? E aí a gente começa a privilegiar certos pacotes com certas informações, certas ideias, né? Isso não pode acontecer, a gente tem que garantir que a rede seja neutra. Certo. Ô, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa a questão, identificasse os atores nesse imbróglio, nessa briga e nessa confusão. Quem são os atores? De um lado, é um tripé, né? De um lado nós temos os usuários da internet, que são a parte mais fraca, né? O lado fraco da corda. E do outro lado, quem é que a gente tem? Primeiro, só fazer uma pequena observação. Os usuários, eles estão mais fracos hoje porque eles ainda não entenderam. Na verdade, do tripé, ele é o lado mais forte. Esse esforço que a gente está fazendo de vir à mídia, né, de estar explicando e tentando fazer didaticamente, né, esse entendimento, é justamente para poder abrir os olhos do internauta, que é o beneficiário direto, né, do acesso às tecnologias, para que realmente eles se manifestem. Saiam da zona de conforto, sacudam a poeira e comecem a bradar, porque se a gente continuar parado do jeito que está, eles vão passar por cima. O poder econômico é forte. Como é que o usuário de internet pode fazer pressão? Como é que ele pode fazer valer a voz dele? Ou como é que ele pode, pelo menos, entender essa discussão que passa à margem, ao largo da opinião pública? Olha, entender é só lendo mesmo e conversando com as pessoas que estão discutindo mais isso, né? Procurar os sites, né, da sociedade civil, porque infelizmente, né, são só os sites da sociedade civil basicamente que estão fazendo esse trabalho de conscientização, e logicamente buscar tirar as dúvidas. Agora, para manifestação são várias. O IDEC mesmo já fez um abaixo-assinado, idec.org.br, está lá, né, a causa, para poder a gente mandar os e-mails direto para os parlamentares. Então, formas de manifestação, inclusive pela internet, né, apesar de ainda não estar legalizado 100%, né, democracia direta e tal, mas é uma forma de pressão. Então, nós podemos ligar para os parlamentares, entra lá no site da Câmara, pega os telefones dos parlamentares que estão mais ligados à temática, né, do Marco Civil, e vamos começar a fazer pressão, seja por telefone, por e-mail, falando com os amigos, né, espaçando a boa nova para todo mundo aí, para a gente poder cair em cima. O que, no caso do Rio de Janeiro, o deputado Alessandro Molon, que é do PT, que do Rio, é o relator dessa matéria lá na Câmara, quer dizer, ou seja, é o ponto mais sensível para começar a fazer pressão. Você que está ouvindo aí, que é ouvinte do Tema Livre, pode começar a fazer pressão através da internet em cima do deputado Alessandro Molon para defender o direito dessa liberdade. Uma coisa, Marcelo, que eu queria que vocês três comentassem, é que eu estou aqui no site aqui da Banda Larga Direito de Todos, essa coisa toda, a internet, um grande ambiente, essa coisa, na internet. Diz o seguinte: a internet é um grande ambiente de negócios. A internet é sempre colocada como grande ambiente de diálogo, convivência e democracia. E é mesmo. Mas é também um grande ambiente de negócios. Adivinha quem falou isso? Pois é. Um doce para quem é que fez essa declaração. Vocês estão sabendo, né? Os três aí. O Marcelo já está rindo aqui. Agora o Demi e a Laura também estão sabendo quem é. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que é quem vai falar, ou é o interlocutor do lado do executivo nessa discussão. Como é que vocês veem essa declaração do ministro? Bom, eu posso começar respondendo. Eu acho que é privilegiar uma característica que eu não sei se é uma posição esperada e desejada de um estadista, né? Eu acho que sim, existem negócios que acontecem na rede, né? Mas a internet não é só isso, né? Ela também é um ambiente de efetivação de direitos e direitos humanos, né? Então, eu acho que era bom ter uma pitadinha aí de uma visão de direitos humanos, né, no senhor ministro também. Sim, mas essa visão de direitos humanos, quer dizer, seria em que sentido? Porque você fala o direito humano de acesso à internet, ou de tráfego livre na internet, ou de fluxo de informações na internet, qual é esse direito que você está defendendo especificamente? Com certeza, eu acho que o grande direito humano, né, que deve ser preservado na internet tem a ver com liberdade de informação e liberdade de expressão, né? Ele é o direito basilar para todos, a efetivação de todos os outros direitos humanos, e hoje a internet ela é fundamental para garantir a liberdade de expressão. Então, acima de tudo, não é simplesmente um ambiente de negócio, né? Ela é um ambiente de efetivação de direitos e principalmente, nesse caso, a liberdade de expressão. Na verdade, o ministro também fala que, nesse mesmo contexto, ele diz que se nós não nos preocuparmos em estabelecer regras e boas condições, isso vai significar onerar ainda mais a sociedade. O que ele quer dizer com isso, Demi, na sua opinião? Bom, veja, Certamente a internet é um ambiente muito amplo, muito rico para tudo, como bem falou a Laura, mas também para um ambiente de negócio, sem dúvida. Nós hoje vamos ao banco pela internet, nós compramos livros pela internet, nós pagamos imposto pela internet. Então, mas o que eu observaria aí, exatamente por ser também um ambiente de negócio, tem que ser um ambiente neutro de negócios. Eu não gostaria que o meu provedor dissesse que tem acordo com o Banco X e que eu teria que trocar de conta, ou que o meu provedor não me deixasse comprar livros de algum lugar onde eu quero, ou que o meu provedor simplesmente verificasse que livros eu compro para poder me mandar propaganda equivalente em outras áreas, né? Então, eu acho que essa fala do ministro é perfeitamente razoável, no sentido que a internet também é um ambiente de negócio, e isso deve ser usado para reforçar o argumento da neutralidade. Todo ambiente de negócios numa sociedade competitiva e aberta é neutro. Eu não vendo diferente para você e para outro jeito a partir das minhas conveniências pessoais. Eu devo ser neutro em relação aos meus clientes, como é o resto do mecanismo social nessa área. Então, eu acho que nós não temos, por enquanto, grandes problemas com expressão no Brasil. Outros países têm seríssimos problemas nessa área. A China tem o firewall lá que não permite acessar boa parte dos aplicativos. E outros países do mundo também existem esse cerceamento a determinados serviços da internet por medo das opiniões. Graças a Deus, no Brasil isso não tem acontecido, e eu espero que não venha acontecer, mas o risco aqui é outro, é que exatamente interesses de negócio distorçam esse ambiente de negócios e não o deixem neutro, competitivo e transparente, igual para todos. Permitam-me apimentar um pouco mais esse tema, né? O Golo tinha me falado sobre o tripé e a gente falou só dos usuários, e aí nesse tripé nós temos o governo. Eu pedi a identificação, inclusive. Exato, nós temos o governo. Onde o PT, né, ele está dividido. Nós temos aí falas do Rui Falcão, né, criticando o posicionamento do Paulo Bernardo, e nós temos parte do governo, inclusive a presidenta Dilma meio que endossando o que o ministro está fazendo, porque ela deve estar sabendo o que ele está fazendo, acredito eu, né, e que causa, né, esse problema no segundo pé desse tripé. E o terceiro tripé, vale reforçar para vocês entenderem o que, que a gente está enfrentando. O marco civil da internet, tá? Ele provocou três setores que juntos formam o maior poder econômico do planeta. Nós estamos falando aqui das instituições financeiras, né, os bancos, nós estamos falando da indústria do entretenimento, Hollywood, né, e nós estamos falando das teles, que inclusive numa reportagem agora que saiu, acho que foi na Carta Capital, enfim, colocaram lá um gráfico mostrando quais são as 50 maiores empresas, né, que controlam a economia global. Numa pesquisa que eu fiz em cima de um site chamado osdonosdobrasil.org.br, a Telefônica está em primeiro lugar, Donos do Brasil, né? Telefônica em primeiro lugar, e fazendo uma análise das participações acionárias das teles, tem três empresas, que agora me fogem as siglas, que estão naquele ranking mundial. Então, vocês têm que entender que quando o ministro fala que isso é um grande ambiente de negócios, nós estamos falando aí de um ciclo de 50 mega, hiper, super empresas que controlam os governos. E aí, essa apimentadinha que eu estou dando é o seguinte: ano que vem nós temos eleição, né? Corre assim, a boca solta, né, de que as teles são realmente grandes financiadores de campanha. Então, a minha pergunta é: será que efetivamente a defesa do interesse público está comprometida por conta desses grandes interesses econômicos, por conta das eleições no ano que vem? Isso é uma pergunta que vale refletir, inclusive pensando também nas urnas do ano que vem. Então, passar essa pergunta aí para vocês que estão aí pela linha, pelo telefone, o Demi e a Laura, para que vocês respondam. Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu não sei exatamente quais são aí as inter-relações entre esses grandes poderosos da área. O que eu diria é o seguinte: eu vejo uma choradeira, digamos, bastante intensa, do pessoal que vê o seu modelo de negócio alterado com a entrada da internet, e a internet certamente alterará e altera muitos modelos de negócios tradicionais, e eu acho que boa parte dessas lamentações não tem base na realidade. Se eles estivessem com tanta dificuldade para manter o faturamento ou a receita no mundo da internet, não teríamos tantos planos sendo lançados diariamente, do tipo ilimitado ou não ilimitado, tantos mega ou tantos outros mega. Quer dizer, certamente a internet é uma grande fonte de receita para operadoras. Certamente elas sabem monetizar isso, não vejo nenhum motivo específico para a choradeira, no sentido de que a neutralidade diminuiria a receita ou a possibilidade de negócio. E o que nós não devíamos fazer, e acho que devíamos ser muito sérios nisso, é evitar que os modelos anteriores à rede se sobreponham à nova realidade. O pessoal quer preservar o status quo. Eles querem preservar. Antigamente era muito cômodo, em telefonia fixa você tem clientes cativos, ninguém consegue sair do operador da área de cobre que te atende. Na internet isso é fluido, quer dizer, você rapidamente muda de um lado para o outro. E o pessoal do conforto não quer perder a sua região de conforto. Agora, eu acho que os argumentos usados de que desse jeito não teremos dinheiro para investimento e não teremos como ir para frente são, como você mesmo comenta a partir da sua pesquisa de grandes empresas, não são baseados na realidade. Eles continuam tendo enormes receitas e indo muito bem devido à internet. Então eu só não queria que essa lamentação constante afetasse, digamos, o modelo internet, que é diferente do modelo tradicional. Certo. Ô, Laura, você que é coordenadora do Núcleo de Liberdade de Expressão, e eu queria que você se estendesse um pouquinho sobre o seguinte, que eu estava refletindo aqui. Nós estamos focando muito nessa questão do negócio, nessa questão da economia via internet, e estamos deixando um pouco de lado essa discussão mais básica que você abordou antes, que é essa questão da liberdade de expressão na internet. Existe um ponto de convergência dessas duas coisas quando você trata, por exemplo, a indústria do entretenimento, que o Marcelo falou ainda há pouco, ela zela por imagem e por produtos e por trechos de obras que você não vai poder usar nem no seu Facebook, na sua comunicação pessoal. É essa questão, onde é que você vê esse conflito e onde é que isso pode realmente ser o impedimento é que a gente chegue a um acordo? Muito, muito boa pergunta. Porque justamente o outro gargalo, né, da discussão do Marco Civil foi uma exceção que foi incluída no artigo 15. O artigo 15 ele fala que os intermediários eles não vão ser responsáveis, a não ser que eles não cumpram uma ordem judicial. Aí a exceção que foi incluída na última discussão, falando assim, isso não se aplica para conteúdos de direitos autorais. Né? Isso deixa, primeiro que o inciso 2, né, no caso, ele deixa uma insegurança jurídica enorme porque ele não está bem redigido. Né? Ele não fala claramente que isso deve ser discutido na lei de direitos autorais, a lei de direitos autorais que vai tratar disso, né? E segundo, que ele deixa uma brecha para uma prática que a gente chama de notice and take down, ou seja, você notifica a pessoa que aquele conteúdo é detentor de direitos autorais e tira aquele conteúdo do ar, né? Só que assim, quem é o provedor, né, para certificar se aquele conteúdo é realmente... Né, certo, qual é a autoridade que ele tem nisso aí? Quem é que confere essa autoridade, essa expertise para ele fazer isso, né? Isso, e ele com medo de tá ser certo. Responsabilizado, o que ele vai fazer? É verdade, ele vai tentar duas vezes antes de tirar aquele conteúdo do ar. É verdade. Né? É verdade. E aí, eu queria... agora você imagina o impacto que isso tem para o acesso à informação... Né, para liberar de expressão, tá certo. É enorme, né? Então, essa prática de notice and take down é profundamente inibidora da liberdade de expressão. Ok, nós estamos na ponta da linha aqui com o deputado Alessandro Molon, que é o relator dessa matéria lá na Câmara dos Deputados, e eu gostaria... Bom dia, deputado. Bom dia, Luiz Augusto. Tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Deputado, nós temos uma questão política que se sobrepõe a toda essa discussão que nós estamos travando aqui desde o início do programa, que é, na verdade, a gente vai descendo a minúcias e a detalhes, e tem uma interface que é a economia, tem outra que é da liberdade de expressão, tem outra que é do interesse das teles, tem outra que é interesse de negócios, privacidade de dados, manutenção da privacidade dos dados. Eu gostaria que o senhor falasse, o senhor como relator, como é que o senhor está lidando com essa batata quente aí? Verdade, Luiz Augusto, é um tema muito difícil, porque de fato envolve as mais diversas áreas, e nós estamos procurando construir o texto que melhor atenda a essas necessidades todas, né? De fato, foi um trabalho muito difícil. Nós realizamos uma série de audiências públicas, ouvimos mais de 60 contribuições e procuramos produzir o texto que melhor contemple a todos os pontos trazidos ao debate. O senhor acredita que seja possível isso? Até um certo limite, sim, Luiz Augusto, e nós fizemos isso. Não por acaso o projeto tem sido considerado, dentro e fora do Brasil, o melhor projeto de lei do mundo em tramitação sobre a internet. Agora, não é possível agradar a todos. Infelizmente, nós não vamos conseguir realizar, apresentar um projeto de lei que agrade a todos em todos os aspectos. Isso, infelizmente, não é possível. De fato, as empresas de telecomunicação estão insatisfeitas porque entendem que, com a definição que nós damos de neutralidade da rede e com a proteção à privacidade do usuário, seus negócios ficam, em parte, prejudicados. Certo. Porque eu discordo, na verdade, nós vamos, em alguma medida, limitar os seus lucros, sim, em defesa do usuário. Mas aí o Congresso tem que fazer uma escolha de que lado vai ficar, se vai ficar do lado das empresas de telecomunicação ou dos usuários. Eu escolhi o lado dos usuários. Pois é, deputado, o ministro das Comunicações, o ministro Paulo Bernardo, que também é do seu partido e tinha uma posição, mudou de posição e estava do lado dos usuários, agora parece que bandeou para o outro lado. E isso tem a ver diretamente com a neutralidade de rede, né, que é a questão central, nevrálgica dessa discussão. Como é que o senhor vê essa mudança de posição? Não, eu não acredito que ele tenha mudado de lado, não, Luiz Augusto. Não? De fato, nós temos visões que não são totalmente congruentes, mas estamos aproximando os nossos pontos de vista. Nós temos dialogado com o Ministério das Comunicações e o governo está apoiando o meu relatório. Eu não acredito que ele tenha mudado de lado, não. Tenho certeza de que ele vai escolher o lado certo, que é o lado do usuário. Certo. E se houver uma mudança, perdão, se houver uma mudança no artigo 9º, qual vai ser a sua postura como relator? Se for uma mudança que possa aperfeiçoá-la, eu vou defendê-la. Se for uma mudança que o prejudica, eu vou ficar contra. Já houve uma série de sugestões de mudança do artigo 9º, contra as quais eu me coloquei claramente. Tenho defendido o artigo 9º para proteger a neutralidade da rede. Se for para piorar o artigo 9º, eu não vou concordar. Certo. O senhor acredita que essa discussão vai se prolongar ainda durante muito tempo? Como é que nós temos um prazo? Como é que está essa tramitação no Congresso? Eu espero que nós votemos até no mais tardar o fim do primeiro semestre. Esse projeto, ele já está atrasado, já deveria ter sido votado. Por isso, eu estou trabalhando para nós votarmos o projeto até no mais tardar julho, ou seja, antes do recesso do meio do ano. Alessandro Molon, que é o relator desse projeto do Marco Civil da Internet na Câmara dos Deputados, está falando conosco aqui na linha, pelo telefone. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, deputado, sobre essa questão, eu não digo nem filosófica, mas essa questão da liberdade de expressão no âmbito da internet. Como é que a gente pode preservar isso? Nós temos uma discussão que chega a ser quase que ideológica, eu diria até que ideológica. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Como é que razão, Luiz Augusto, eu vou lhe responder essa pergunta e vou precisar desligar que estou chegando aqui no Palácio, no encontro do governo federal com os prefeitos do estado do Rio de Janeiro, e fiz questão de dar entrevista pela importância do tema e respondo. De fato, a liberdade de expressão é um dos pontos fortes do Marco Civil. O projeto defende claramente a liberdade de expressão contra toda forma de censura, monitoramento, bloqueio, de qualquer ordem, ideológica, religiosa, política, enfim. O projeto protege fortemente a liberdade de expressão e, por essa razão, eu tive, para orgulho do nosso país, em fevereiro desse ano, logo depois do carnaval, num congresso na Inglaterra, a convite do governo britânico, para falar sobre liberdade de expressão na rede. Por quê? Porque os 24 países que estavam lá representados, os 5 continentes, todos consideravam o Marco Civil um exemplo de projeto de lei que defenda a liberdade de expressão. Então, eu acho que esse é um dos pontos fortes e precisa ser garantido, para que não haja dúvida de que também na rede a gente vai poder manifestar livremente a sua opinião. Ok, deputado Alessandro Molon, muito obrigado pela sua participação no nosso debate aqui. O senhor está indo para a reunião agora. Bom trabalho, um bom fim de semana, hein? Muito obrigado, Luiz Augusto. Igualmente, deixo um abraço forte para você e para todos os ouvintes aí da nossa querida Rádio Nacional. Ok, muito obrigado. Eu gostaria agora que os outros participantes fizessem comentários sobre o que acabou de dizer o deputado Alessandro Molon. No caso, é evidente que a luta é ferrenha, e eu vou citar aqui algumas coisinhas que aconteceram no ano passado, né, naquela primeira batalha, né, onde as teles tiveram até mais uma posição assim, bem forte, né, no Congresso. O próprio deputado citou dos lobistas, né? E nós tivemos também esse relato, né? Foram para mais de 30, 50, foi um número assim, bem alto de lobby. Você citou naquela época, né? Porque agora ele não falou nada de lobista aqui, não. Olha, sem dúvida nenhuma deve estar rolando ainda, né? Eu acho que vai se aprofundar mais, vai aumentar mais a pressão à medida que tiver data marcada, que né? Foi chegando perto. Reta final. E aí vale citar o seguinte, essa questão, por exemplo, que está aqui nessa matéria, onde está citando o Alexander Castro, né, lá do Sindicato Telebrasil, que eles estão querendo alterar o artigo 9º, tirando a palavra serviços e, inclusive, também mudando o parágrafo 3º, isso tem muito a ver com a questão que foi debatida na UIT, né, que era a questão do DPI. Sim, tirar a palavra serviço de onde? De provedor de serviço, é isso? Exato, porque aí fica aberto para qualquer... Aí fica provedor em geral. Provedor em geral. Certo. E isso tem a ver com o que foi debatido na UIT, que é a DPI, né, que é o Deep Packet Inspection, que é a inspeção profunda de pacotes, que é o que o Alexander defende aqui. Ou seja, para ele, e logicamente acredito que as teles já fazem isso hoje por ser ainda uma área cinza, né, eles querem descobrir efetivamente o que você está trafegando. Onde você está indo, onde você está indo, né? o que você está usando. Então, vamos citar aqui uma coisa que é uma pesquisa, inclusive, lá do CETIC BR, que 47% dos internautas, 47% dos internautas baixam música. Isso quer dizer o quê? Nós vamos ter que privatizar as nossas instituições prisionais e colocar essa galera toda na cadeia? É isso? Uhum. Aí vale até a pena aí o comentário aí do pessoal. Pois é, eu queria que estendesse essa discussão também ao Demi e à Laura. Bom, só para entrar aí do... Da discussão, eu concordo que o Marco Civil defende intensamente essa parte de liberdade de expressão no momento em que não atribui à cadeia do meio do caminho responsabilidade pelo que o usuário final coloca. Seria uma guerra estranha e altamente limitante do conteúdo brasileiro se qualquer um pudesse pedir para um provedor tirar do ar um conteúdo só porque lhe desagrada. Então é importante que, mesmo sabendo que tem muita mentira, que tem muita difamação, muita calúnia, diabacota, é muito importante a gente aguentar esse tipo de problema em troca do bem maior, que é a liberdade na rede. O John Postel, que faleceu em 98, dizia que na internet as coisas funcionarão se nós aceitarmos algum lixo, mas não gerarmos lixo. Então nós temos que ser, digamos, liberais nisso e aceitar uma certa atitude sem querer coibir isso com meios que cerceiem a liberdade. Então, nesse sentido, eu acho que o Marco Civil, ao tirar a responsabilidade da cadeia e responsabilizar só o usuário final e não permitir que alguém remova o conteúdo só porque não gosta dele, isso privilegia uma manutenção importante do conteúdo. A outra coisa que eu acho fundamental, e foi comentada aí também, é que cada camada, cada ator na cadeia tem que se ater ao que lhe diz respeito. Então, um provedor de conectividade tem que te levar a algum lugar. Um provedor de serviços tem que se ater ao serviço dele. Então, se eu compro livros de uma livraria na internet, é evidente que eu tenho uma relação entre eu e essa livraria, em que as partes têm que ser conhecidas. Ele conhece meu endereço para mandar os livros, ele conhece meu cartão de crédito para debitar o custo, e ele pode me sugerir um livro a partir do que eu já li. Mas esse é um relacionamento entre esse provedor de serviços e o internauta. Isso não tem nada a ver com a parte de baixo que o levou até lá. E essa parte de baixo que o levou até lá quer monetarizar isso aí. Então, softwares do tipo Form, por exemplo, que na Inglaterra foi banido, que é um software que coleciona as URLs que você acessa a partir do seu provedor de conectividade, para usar isso de forma a vender produtos para você ou monetarizar isso aí, não me parecem adequados a esse nível da cadeia. Então, cada nível da cadeia devia estar restrito ao que lhe diz respeito. Certo. Laura? Eu acho que o Marco Civil, sim, ele é uma peça legislativa progressiva para a liberdade de expressão, coloca a liberdade de expressão como um dos princípios, né, da internet no Brasil. E isso é muito importante, porque o artigo 19 defende a aprovação do Marco Civil, mas a gente acha que o diabo mora nos detalhes, né? E por isso a gente tem que garantir a neutralidade de rede, né, e bem especificada na lei, e essa exceção para conteúdo de direitos autorais com relação à remoção de conteúdo, ela é bastante nociva para a liberdade de expressão. Então, é uma lei importante, tem que ser aprovada, mas ela tem que seguir adiante com conteúdo mais adequado para a liberdade de expressão. Certo, o que o deputado falou e que me chamou a atenção aqui sobre essa presença dele, a participação dele em Londres, nesse encontro internacional, é que a legislação brasileira que está em discussão no Congresso Nacional é uma legislação muito elogiada fora do Brasil. Agora, nós temos também um histórico de legislações que são muito elogiadas, mas que não são seguidas. Nós temos, por exemplo, a legislação ambiental brasileira, que é avançadíssima. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor, que é também muito zeloso dos direitos do consumidor. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é perfeito, mas não é aplicado. Em resumo, nós temos várias legislações, Estatuto da Cidade, Estatuto do Idoso. Estamos cheios desses estatutos que, na verdade, não correspondem à prática da sociedade brasileira, das instituições brasileiras. Como é que vocês veem essa questão? Marcelo, como é que você vê essa questão? Eu só faria um adendo, inclusive, nessa lista aí que você citou, às próprias legislações da Anatel. Né? Em teoria, isso também já foi falado, agora eu não me lembro quem, mas foi alguém do governo, eu acho que foi TCU, falando que as agências reguladoras deveriam ser, entre aspas, né, odiadas pelos regulados. E o que a gente vê, a relação entre a Anatel e as Teles é uma coisa assim de mãe, né? Aquela relação materna, né? Uma coisa bem interessante. Então, eu só acrescentaria isso, Gulo, porque não tem o que discutir, entendeu? Demir, você? Fogo. É muito avançado, até porque se baseia em parte no decálogo que o Comitê Gestor gerou 2 anos atrás, que foi elogiado em todos os fóruns internacionais, e eu acho que são coisas diferentes. Depois, o cumprimento da lei, certamente outros órgãos devem se envolver na verificação do cumprimento, mas nós devíamos ter alguma lei que estabelecesse esses conceitos de uma forma básica, para ter um ambiente em cima do qual o resto se desenvolve. O que é muito ruim é, sem ter isso, termos leis oportunistas que aparecem para resolver o caso de uma atriz que perdeu as imagens, ou de uma outra que foi filmada na praia. Em suma, tratando a internet caso a caso, do jeito que nós estamos fazendo, nós vamos errar muito, e vamos deixar uma grande insegurança jurídica, e vamos onerar, inclusive, o judiciário de tomar decisões sem uma prévia base que lhe permitisse, digamos, de uma forma mais instruída, avançar na área. Okay. Então, eu acho que, de fato, apesar de ter alguns probleminhas ainda ou não, eu acho que era muito melhor consolidar o Marco Civil como ele está, e depois ver como é que se consertam eventuais adicionais, porque ele é conceitual, ele é qualitativo, e depois avançaríamos em detalhes específicos. É interessante essa questão do conceitual nisso aí, porque nós temos uma prática de conceitos muito legal aqui no Brasil, né? Nós somos muito avançados nessa questão conceitual, mas a gente vai tropeçando nesse anacronismo da sociedade brasileira dia a dia, né? É verdade. Na verdade, eu só queria complementar uma coisa também, que não percebi na fala de ninguém até agora. No Marco Civil, hoje no texto, né, que vai ser encaminhado para votação, nós temos ainda a questão do parágrafo 2º do artigo 5º, que aí sim, inclusive, Laurinho, queria que você comentasse, porque eu dei uma folhada naquele documento que vocês postaram na rede agora há pouco, que é a questão da retirada de conteúdos que contenham, né, a proteção de direito autoral sem notificação judicial. Eu acho isso um absurdo. Inclusive, eu estava lendo esses dias, a Globo conseguiu tirar lá um site do ar em 2 horas. Né? Eu não me lembro qual foi o conteúdo, né? Mas rolou esse papo. Eu queria entender até um pouco mais isso, porque no ponto de vista de internauta e de ativista, né, de defensor de uma internet livre, de redes livres, Eu acho o parágrafo segundo, ele foi assim, um, meio que uma facada, não no coração, mas pelo menos assim, no fígado, né? Alguma coisa assim. Diga, Laura. Ah, não, era justamente essa exceção que eu estava falando, Marcelo. Ela, com certeza, ela é uma exceção que não poderia estar no Marco Civil. Se é um instrumento para garantir direitos, né, que se esse é o ideal dele, esse parágrafo segundo, ele vai contra o ideal dessa lei, né, que é o estabelecimento de direitos e de liberdades na internet. Ele coloca uma restrição, e uma restrição a um direito humano fundamental, que é a liberdade de expressão. Tarek, falando com o Molon uns tempos atrás, eu entendo que o que ele quis fazer ao colocar na undécima hora essa adição foi ser omisso em relação a essa área, porque haveria um dia legislação que tratasse direito autoral. Eu acho que a redação não é muito feliz, né? Em vez de ser omissa, dá a impressão que libera de mandato judicial a parte de remoção de conteúdo, que eu acho, concordo com a Laura, não é uma boa ideia. Eu tenho medo muito dessas alterações de undécima hora, que teoricamente são feitas para que a coisa passe, a coisa não passa e fica pior. Yeah, né? Então, yeah. Por exemplo, agora estão discutindo pequenas alterações na neutralidade, essas pequenas com várias aspas aí. Quer dizer, de repente aparece uma alteração em cima da hora, que agora permitiria o consenso, e você vai ler depois, você vê que ela destruiu a alma do projeto eventualmente. Então, eu gostaria muito mais de ter isso votado do jeito que está, e se diga sim ou não, quem quiser descer do muro e ser contra, que desça do muro, ou que seja a favor, ou que seja o que for, do que fiquemos eternamente nessa fluidez do projeto, podendo ser alterado em cada instante. Ele foi submetido à consulta pública por 3 anos, 2 anos desse projeto e antes do decálogo. Eu acho que é o caso emblemático de discussão aberta sobre um projeto, e a gente vê que as adições finais acabam, de alguma forma, minando o conceito original. Nesse caso da LDA, a gente até havia discutido... LDA é o quê? Lei de Direito Autoral, que é o que trata o artigo 15, certo. Né? Da gente, poxa, será que não existe? Eu sei que tem essa história de se abrir o texto, né? E ocorre exatamente essa desgraça de enxurradas de tentativas de destruir o projeto. Mas, primeiro aqui, se a LDA for votada, né, e ela for diferente do que está no Marco Civil, nós já vamos ter uma insegurança jurídica. Pois é, isso era uma outra coisa que eu ia levantar aqui, essa discussão, porque nós temos uma questão da propriedade intelectual e do direito autoral que é muito embrionária no Brasil. Eu não sei se embrionário seria o termo, porque parece que é um velho neném, né, que vai, não cresce, não desenvolve e vai se atrofiando. E agora a gente vai transpor isso para a internet com os vícios de origem que já tem nessa outra discussão, não é não? Perfeito. A lei de direitos autorais, com certeza, ela precisa se atualizar com a nova realidade da internet. Uhum. Né? Existe um processo de apresentação por parte do governo, apresentar para o Congresso uma proposta de reforma da lei de direitos autorais. E aí, nesse caso, se adequaria ao ambiente de internet. O modelo que o governo está pensando em propor é o de notificação e contranotificação, em que o intermediário, né, no caso o provedor, ele se abstém, né, de fazer julgamentos se aquele conteúdo detém o direito autoral daquilo. Que a gente entende que é a situação política, né, do Marco Civil, mas já seria um grande avanço se o parágrafo deixasse claro que isso tem uma lei específica para conteúdos de direitos autorais e que isso deve ser regulado pela lei específica. Uhum. E aí a lei de direitos autorais que deve ser enviada para o Congresso... aí é uma nova briga, uma nova discussão. É claro. Mas pelo menos está claro que isso, tem uma lei para isso. É, né? Cada guerra é uma guerra, né, Laura? É um leão por dia. É um por dia, é. A cada dia a sua agonia. É isso aí. Gente, eu queria que vocês fizessem cada uma intervenção final, porque nós estamos caminhando já para o final do programa. E aproveitando que a Laura está com a palavra, é que ela faça a sua intervenção final, o que, é que ela espera, o que, é que ela deixa aí de recado para os nossos ouvintes. Eu deixo como um recado que o Marco Civil é uma peça importante para a liberdade de expressão. Ela precisa ser aprovada com urgência, mas seria muito bom se os nossos parlamentares mantivessem a neutralidade de rede bem especificada na lei, e seria muito bom que eles pudessem ou retirar essa especificação, essa exceção do parágrafo segundo do artigo 5º, artigo 15, ou pelo menos remeter de forma muito clara a lei de direitos autorais. Certo. Demi Getschko, eu queria que você fizesse sua intervenção final também. Então, a gente fica muito orgulhoso de ver lá fora a receptividade que, digamos, a conceituação que o Brasil tem feito sobre a internet, faz, né? Quer dizer, o que o decálogo do CG fez e o Marco Civil. A gente lamenta que nós mesmos, quer dizer, as nossas estruturas legislativas, não tenham aprovado aquilo que está sendo copiado por outros países. Quer dizer, nós temos uma esquizofrenia de defender algo muito bom e nós mesmos internamente não termos isso ainda aprovado. Eu acho que é fundamental essa parte qualitativa, conceitual. A internet veio para mudar muita coisa e vai continuar mudando muita coisa. Então, devemos deixar claro que quem é contra a internet, certamente, primeiro, é o pessoal que se beneficiava do estado anterior da rede, e esses modelos certamente serão afetados pela nova realidade. E eu acho que para poder avançar em legislação que não seja obsoleta, que não seja ligada à tecnologia e, portanto, rapidamente superada, você tem que se ater a conceitos gerais amplos, né? Como é conceito de privacidade, de neutralidade, de liberdade, e não conceitos específicos amarrados a uma tecnologia que amanhã mudará e se alterará. Então, a minha posição é que eu gostaria de ver isso aprovado de novo o mais rápido possível e, principalmente, que não se fizessem alguns acordos de última hora que tornassem ele deformado e lamentássemos o que foi feito depois. Ok, muito obrigado, Demi. E você agora, Marcelo? O recado vai ser simples, né? Como ativista, não poderia deixar de terminar esse programa solicitando que todos os ouvintes espalhem para todos ao seu redor para se mobilizar em prol dessa causa. A internet é nossa, não é do governo, não é das teles. Nós temos que reivindicar esse direito humano fundamental, garantir, né, a neutralidade de rede, garantir a liberdade de expressão, garantir a privacidade. E para isso, o meu conselho é, existe o site, né, do movimento, né, do Marco Civil, que é o marcocivil.com.br, se eu não me engano. Se eu não me engano, é ótimo, né? Mas vocês podem conferir assim, a parte de mobilização, né? No grupo Banda Larga Direito de Todos no Facebook. Lá eu posso garantir que o endereço vai estar correto. Tá certo, então. Legal, então, gente. Olha, muito obrigado pela participação de vocês aqui. O Marcelo Saldanha, presidente do Instituto Bem-Estar Brasil. O Demi Getschko, que é diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, entidade civil sem fins lucrativos que implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E a Laura Tresca, jornalista, coordenadora do Núcleo de Liberdade de Expressão da Organização Artigo 19. É um grupo que trabalha para que todos possam se expressar de forma livre e acessar a informação e desfrutar da liberdade de imprensa. E queria deixar também um finalzinho aqui, um recado que muita gente que está ouvindo, muita gente que não acessa a internet diariamente, não tem o hábito de conviver com a internet, mas não pode ficar alheio a essa discussão, porque a internet não é o futuro, é o presente. Então a pessoa tem que se engajar de alguma forma, ela tem que passar essa discussão adiante, conversar com o filho, com o irmão, com o neto, com quem for, para que essa discussão vá, ganhe espaço e fique adiante. E não fique como o futebol, né? Que a gente vê na teoria, nós temos o melhor futebol do mundo, mas estamos empatando com todo mundo aí, né? Um grande abraço a todos, o Tema Livre fica por aqui, um ótimo fim de semana, segunda-feira às 10h05, nós estaremos de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.